Nosso título hoje é Propostas para o Ano Novo. A primeira palavra a ser dita é Deus. Porque, como eu disse na oração, Deus é o nosso Criador, é a origem de tudo. E a questão do nosso conceito sobre Deus, ela é extremamente importante para que nós possamos falar de qualquer outro assunto, inclusive um assunto como esse ciclo, que é o início de um ano, porque dentro desse conceito de Deus, a gente enquadra todo o resto. Então é importante a gente, às vezes, parar um pouco e pensar, o que é Deus para mim? Como eu entendo essa força que está sobre todos nós, essa força, essa fonte de vida? Como eu entendo isso? Como eu entendo os acontecimentos que estão acontecendo a todo momento e que Deus, dentro dos meus conceitos, permite que aconteçam? É interessante, né? A gente vai desconstruindo algumas coisas. Mas eu falei em ciclo, e sempre que inicia um ano, quando termina um e inicia outro, a gente fecha um ciclo e inicia outro. Isso é uma concepção psicológica que a gente cria, uma ideia, porque na prática é um dia igual ao anterior. Igual no sentido de que ele nos possibilita as mesmas quantidades de horas, as mesmas oportunidades, talvez não. Vão surgindo coisas novas, diferentes. Mas dentro dessa concepção de ano, ele acaba sendo igual. Então o que é diferente, né? Eu falei na questão psicológica, o iniciar de um ano, o raiar de um ano novo, ele nos traz esperança. Todos nós, quando fazemos essa virada, naquela meia-noite simbólica, nós nos enchemos de esperança. Nós imaginamos que o novo ano que está surgindo, ele seja bem melhor do que o anterior, que ele resolva os nossos problemas, que ele resolva até os problemas dos outros, mas principalmente os nossos. Nós depositamos nele muita esperança. E quando se fala de esperança, a gente sempre pensa em esperança como algo que aconteça, algo que seja promovida por alguma força, por alguém, que faça acontecer aquilo que eu desejo. Na verdade, a esperança, ela é um movimento em que quando nós almejamos os nossos pontos dentro dessa ideia, nós colocamos em prática as nossas potencialidades humanas e espirituais para que aquilo que a gente deseja possa acontecer. A gente coloca em movimento a ação que nós desenvolvemos, porque senão a gente vai ficar esperando e as coisas talvez não aconteçam. Esse é o sentido da palavra esperança. É nesse sentido que se fala de ano novo. Mais importante do que falar em ano novo, dentro dessa visão, nós precisamos falar de atitudes novas, de vínculos, de promessas, de atitudes, enfim, novas. Se nós continuarmos sendo quem nós somos, as coisas provavelmente continuarão sendo como elas são. Porque a gente sempre acha que as coisas não estão dando certo, não pelo que eu faço, mas por intermédio da ação dos outros. A gente sempre coloca a responsabilidade, para não falar em culpa, num terceiro. Mas na verdade, numa mudança de postura, a gente está criando algo novo. Está colocando uma expectativa, uma vontade de que esse novo aconteça. E dentro dessa questão da expectativa, dessa vontade, a gente está movimentando energia, energia positiva. Fala-se tanto, né, que nós queremos a paz do mundo. Nós não temos capacidade individual de gerar paz no mundo, mas nós temos capacidade de contribuir para essa paz do mundo, dentro do nosso pequeno círculo de abrangência. Dentro daquilo que a gente faz, a gente tem essa capacidade. Se a gente se der conta disso e entender a nossa participação dentro desse processo, a gente fica mais tranquilo, porque senão a gente fica agitado, né? As coisas não acontecem como a gente quer, como a gente espera. A gente quer resultados muito imediatos e eles não acontecem. Então, como eu disse, né, mais importante do que um ano novo é uma postura nova, é tentarmos observar como nós somos, o que nós estamos sentindo frente a cada desafio, a cada situação que chega até nós. Esse ano passado e esse início de ano só se fala de um assunto. Parece que tudo está concentrado nisso. A gente não percebe o quanto coisas existem além disso. Existem muitas oportunidades, até mesmo dentro de um processo que alguns colocam como dificuldade, como restrito. Mas talvez se a gente colocasse num papel os pontos, a gente veria que a borracha ia funcionar muito, né? Porque a gente ia começar a apagar algumas coisas que não são importantes. Então aquilo que a gente às vezes está focando muito não quer dizer nada. O que nós perdemos nesse ano e o que nós ganhamos? Eu disse, né, que dentro desse processo problemático que nós somos bombardeados e acabamos ficando centrados apenas nisso, a gente só observa perdas. Né? Tivemos perdas disso, perdas daquilo, não podemos fazer isso, não fazemos aquilo. É claro que muitas pessoas tiveram perdas de amigos, de familiares, mas todos os anos isso acontece. A primeira palavra que eu falei foi Deus. Então, tudo tem um porquê. A gente tem que voltar, né, para o conceito. Mas saindo dessa questão tão neurótica que nós estamos inseridos, será que nessa perda e ganho, o que está acontecendo? Nós não estamos dia após dia, dentro desses 365 que compõem o novo ano, nós não estamos fazendo uma construção do nosso ser? A cada momento, a cada ato que nós, a cada pensamento que nós geramos, nós não estamos construindo a nós mesmos? A questão é que nós estamos, às vezes, mais preocupados em construir o estar, que é isso aqui que nós estamos vendo. Nós estamos preocupados em fazer as nossas atividades vinculadas a sensação física, aquilo que nos dá prazer, comer, dormir, passear, se divertir. E se a gente começar, a gente vai ver várias. Todas são importantes. A questão é o grau de importância que a gente dá para elas. Quando nós deixarmos esse corpo, quando expirar o prazo dele, o que que vai sobrar? Vai sobrar o espírito. Vai sobrar o espírito que se acostumou com algumas atividades exercidas dentro do corpo. Essas atividades, muitas delas, vão ser divergentes daquelas que nós vamos precisar dentro de uma visão espiritual. Então, ao invés de ficar construindo o estar, nós temos que construir o ser. Quando a gente constrói o estar, obviamente, a gente está passando informações para o espírito. Por isso que eu disse, né, que quando a gente deixar o corpo, a gente vai estar ainda vinculado a essas atividades. Tem uma passagem ali de Jesus que diz, onde está o teu coração, lá está o teu tesouro. No que nós nos apegamos? É onde nós vamos estar presos, vamos estar grudados. Mas tudo aquilo que a gente faz visando o ser, também passa para o estar. Só que de uma forma muito mais harmônica. Porque nós estamos trabalhando espiritualmente. E nós vamos nos tornando pessoas melhores. Mais leves, mais tranquilas, mais em paz. Que é isso que nós desejamos. E Então, os nossos focos é que tem que, às vezes, mudar. Eu disse ali no início, né, que mais importante do que o ano novo são posturas novas. Então, nós precisamos começar a olhar para outras coisas. Tem um capítulo do Evangelho que o título é: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que ele quer dizer com isso, né? Não vamos resumir o capítulo em poucas palavras, mas nascer de novo significa nos despojarmos de algumas daquelas coisas que eu disse que, se nós anotarmos, a gente vai apagar. Coisas sem importância, muitas vezes, que nós dedicamos muito tempo do nosso dia para elas. Nós precisamos desconstruir como nós estamos para poder construir esse novo. Esse novo que nós desejamos para esse ano. Não é um trabalho para um ano único. É um trabalho para muito tempo. Nessa desconstrução, nós temos que pensar o que nós, olhando para frente, o que nós queremos, como é que nós queremos ser. Porque senão parece muito simples, né, dizer não faz isso, faz aquilo. Mas nós temos que começar a controlar um pouco mais aqueles impulsos que às vezes são tão fortes dentro de nós, como raiva, como tristeza, como medo, pessimismo. Todos nós temos isso, em graus maiores ou menores. Mas será que isso nos faz bem? Esses sentimentos que às vezes a gente fica alimentando eles dentro de nós, será que eles nos fazem bem? Mas simplesmente não serve a gente só tirar isso, né? Nós temos que alimentar outras coisas positivas. O otimismo, a alegria, a bondade, a fé, a tolerância, a aceitação. Tem um número muito grande de palavras que a gente precisa cultivar. É que nem hortinha, né? Tem que todo dia ir lá, mexer um pouco, botar água, mexer na terra, deixar o sol pegar, cultivar para que isso cresça, cresça dentro de nós. Para que a gente possa chegar lá em dezembro e dizer, mesmo com dificuldades, esse foi um ano em que eu cresci aqui dentro. Que eu tive tantas oportunidades, e as mais difíceis são aquelas que promovem maior crescimento de nós. É onde a gente consegue, às vezes, desprender aquelas capacidades que estão dormentes em nós. Então, os nossos propósitos de ano novo são, primeiramente, mudar a nós mesmos, né? Para que a gente consiga ver todas as belezas que envolvem cada situação, por mais difícil que ela seja, perceber que existe beleza e existe a presença do nosso Criador em cada uma delas, nos pedindo apenas uma atitude de renovação, de crescimento, que nós temos capacidade de desenvolver.